boa tarde. Cono 394, boa tarde, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360 da El, agora tem meu prazo. Salvador, hoje Janeiro 6142. TIP 5240, vetoração para final do procedimento ELS, curva esquerda, proa 065, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Aero para operar esse ping, só um instantinho, por gentileza. Obrigado, amigo. Nível de voo 080, ajuste 1012. Reduz a velocidade para 2009. Controle, libera a velocidade para o 6326 até Duna. Livre, acionei 6326, número 1 na aproximação. Quando Duna está livre de restrição de velocidade, 6326. Na 6326, desça para 2000 pés, ajuste 1092, livre ELS, reporte estabilizado. 2000, 1012, mais estabilizado na ELS, para 6326. Come back for tax, Ocean S 6142. Leave push and tank, I'll be back, 6142. Thing operator already arrived. Thank you very much for your help. We can put whatever. Salve Salvador, 5490, confirmação Oscar. 5490, Oscar confere, 1012, 9 altímetro. Salvador Petrolina, nível 200, já aprovado, quanto cota? Pronto. Gente, mantenha. Vai manter, vai. 300, decolagem pista 190, mantenha a reta até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha, após descer a curva pela esquerda, perfil de subida é a Momo, até a posição, é Momo Cogibo, após Cogibo direto Petrolina. Controle 1-20-8, ator 118-95, aciona o código 5414. Aquilo Zulu, confirma estimado de pouso. Zero, foi autorizado 200 para Petrolina. Decola da 10, curva esquerda, perfil Momo, transição Cogibo após DCC. 1895, ator, 128, controle, 5414, transição para o 3490. Correto, a posição remota 3, o parte 3, chama o plano para o espaçamento da trip. Camará, manda pronto, 5490. Papel Alguém de November Alpha, 02, o Pátio 4, a formação agora Oscar, altímetro no 0, 1-2. No voo local, um corredor forte, 20 milhas. No controle 120.8, 218.95, acione o padrão 0171, Papa Romeo Índia November Alpha. Papatango Juliette, Tango Zulu, aciona identificação. Reto para acionamento, táxi e quase 286, na presente, o Indy November Alpha. De Mari, para a chegada Mari, reporte no Pondel desse. De Mari, chegada Mari, é possível ter uma prova de táxi? Mantém escuta. Caixa pego, 18, 9, 5, 14, 128, controle, acione o padrão, 01, no B1, no Quebec. B1, 01, ciente, mantenha-se em condições visuais, reporte e parque de vitória. Lajão 01, no chame torre na frequência 118.95. 9, 5, Vitor, Mike, Quebec. De TAP. Globo TAP, Nodal, seguida o Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, desça para nível de voo 050. 050, Tango Zulu. 6326, estabilizado no INS, Alma Zero. Sané 6326, compete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, boa tarde. 6326. 118.95. 1895, obrigado. Guinejman 012. On the road short, tower 118.95. Have a nice day. 125.1, alterna 133.95. 251.3395, obrigado. Xenem 325.4. Na escuta. Xenem 6305, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via posição Bridge, Upper Zulu 16. Decolagem pista 10, mantém a reta cruzada 2 metros, terceira milha, após a curva direita. Perfil de subida da Eulina, após vinda direta, posição Bridge. Controle 120.8, ator 118.95, acione o código 5420, Oxenem 3105. Autorizado, 360, Guarulhos, decolando da 10, mantendo a proa até 2 mil pés, curva direita da Eulena Brito, conforme o Zulu 16, conforme o plano, 1208 é o controle, 1895 a torre, 5420, transporte. Correto, portão de champanhe hoje. Maravilhado. Xenia 6142, maintain hold point, Romeo 0, ask a company, on final lineup to maintain, Romeo 0. Position, moving point, runway 10, Xenia 6142. Romeo 48. Fly Quebec, livre acionar, contact. Tá destravado, 6326. Sim. Forte então, autorizado, 20 milhas para afastamento. Decola pista no 7, a curva é à esquerda. Cruzeiro na frequência da torre, afastamento no forte junto com o controle 1208. Acione o código 01126. Salvador, Chanel 6142, após a passagem do colega, pode alinhar? Ano 42, afirmativo, autorizado, mantém cabeceira no 0. Olha aí, mantém o Chanel 6142. Baixa Mitor agora em 1, 8.95 novembro, Yankee Mike. Adiante 01, vento 120 graus, 149, reporte solo controlado, pode crer. Reportar solo controlado, Adiante 01. Quebec, autorizado táxi, porta forte paradão no 7, confio em visual com Índia no 69. Afirma, é porta forte paradão no 7, 24. Xenem 6326, solo 42, solo 2199. 19, obrigado. Vai quebrar autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento 120 graus e 149. Parte 1 no portão é o 01. Alfa Juliette, parte 1 no portão 1, 326. Os 43 no corte de frequência, pode zerar. Tango Lima, Kilo Zulu, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Boa. 142, decolado aos 44, controle em 20.8. 120.8. Good morning, Oceanet 6142, book a departure, leaving now 1000. Oceanet 6142, radar contact, book a departure, climb for level 350. 350, 6142. 5240, estabilizado no lote da 10. 5240, completo, final do procedimento, ILS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa trabalho. Grato. Gol no 648, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado no 648. Instalador para passando o Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec passando 500, 700 pés, para 1500 pés, na proa de Parada Barra. Vitor Mike Quebec, confirme. Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta, ingressando o corredor Axé, 900 pés para 1000. Vitor Mike Quebec, ciente, mantenha o corredor Axé, 1000 pés, reposte 20 milhas afastado de Salvador. 1000 pés, Axé, reposte 20 milhas afastado de Salvador, Vitor Mike Quebec. Gol no 648, reduz a velocidade para 1970 nós. Reduzindo 648. Desvios à esquerda por 3 milhas, gol no 648. Gol no 648, sim. Após desvio, vou e duna. Sim, após duna, no 648. Baixou, travou, trip 5240. 240, autorizado, pouso, pistão 0, vento 120 graus, 149. Pouso autorizado, trip 5240. 5240, confirma a origem do voo? 5240 é pro origem de Vitória da Conquista. Firma o vento, por gentileza. Vento 120 graus, 149. 120, obrigado. Juliette Romeu na escuta do controle. Mike, Juliette Romeu, esteja atento a tráfego 2 horas, 3 milhas, mantendo o corredor axé 1 no 1000 pés. Papá, Alfa 32. Ficar atento, vai permanecer. Não, deixa eu ver. Gente, Mike, Juliette Romeu. Torre, tem algum aeronave na curta final aqui, o 5240, tem alguma aeronave com transponder ligada, bem na cabeceira. Ok, vocês não tem o tráfego a reportar, a aeronave está no solo aqui. Vou checar com os quatro pais. Procedimento ILS, a torre na frequência 118, decimal 95. 2295, ano 648, até já. Boa tarde, Bono 648, ILS, é que 6 a 1 a 0. Bono 648, informa o nível ali. Tem. Tinha quem chamou o solo, por gentileza. O Oxana 6315, tá no 8, pushback em funcionamento, pronto. Autorizado, chama táxi, 6315. Autorizado, chama táxi, Oxana 15. Porta aliada e pronto, cabeceira no 7, em número 9. Trisco 240, solo de 49, direita, solo 1299. Número 9, porta. Número 48, vento 1 no 0 graus, 149, checa trem de pouso, autorizado de pouso, pistão 0. Passar travado, ali pouso 0, com o nome 48. Quilo, PAT 3. Para posição remota 03 do PAT 3. Eu tenho indicação aqui que já estaria ocupado por uma terra companhia. Então vai estacionar onde o sinalizador o chamar, ok? Gente, Alfa Quilo, PAT 3. E onde o sinalizador chama? 240. Autorizado o táxi, também aqui Mike, reporta ponto de espera da Oscar. O Gol no 648 aeronave no solo, acionado 2000, que é o mesmo não, é, de posicionamento desconhecido na torre, porém está no solo, não interfere com essa aproximação. Tem, no 648. 8 Oriente Juliette para você. Oriente Juliette, mantém regra de voos visuais, reporte passando Paris. Zulu, desce inicialmente até 2.500 pés. Até 2.500, tá, Zulu? CNM 1142, CNM Recife, frequência 12545, alterna 12.685. Oh, sorry. Contact now receiver, send some frequency 125.45, if unable, 126.85. 125.45, Ocean S-1, Dubai. 1029, autorizado, colapso, estamos no 7. Não, sorry. Eu tenho aqui 1700, porém você tem seu core transponder. Talvez não tenha ativado aqui nosso sistema. Para a gente conecte 17.06 e 13 minutos. Tá, ok. Eu vou checar com o centro. Só essas gentilezas. A subida prevista é da Euleda Panleda Bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. E já te passo a autorização completa assim que coordenar com o centro. Só um instante pra gente ver. Tá na escuta separada da Euleda Bridge. Solo 53, solo 2.9. 2.9, 3.0. Solo 648, livrou. Solo 648, Fuzuli, livrou, táxi autorizado, Alfa, reporte antes de Juliette, portão 02. Alfa, reportaria antes da Juliette, 648. Bate de 2.500, Juliette, estamos alô. Induna disse mantém 2.000, autorizado final elétrico. 2.500 é dona, o Juliette Angulão. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 340. A rota é via posição bridge, a PJ 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10. Lá, manter a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés, a terceira milha após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda direto à posição bridge. Controle 120.8. A torre é 1.895, transponder 5.466. Sente Campinas, nível 340. E a Bridge, a Pesulu no meio, após a rota do plano. Agora dá 10, mantendo a proa até 2.000 ou 3.000, escura direita. Pega da El, após da El, voa Leda, de Leda, direto Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5.460. Frequência da torre 118, 118.95. 118.95. Oceana 6315 para o táxi POB 168. Novembro Alfa cruzando no zero. Sentindo Novembro Alfa, da presente proa Nordeste, proa do Corredor Forte, chama o controle 120. 8, tem um bom voo. 1208, controle, grato. Galeão, livre táxi, pode até o Pantera do 10, via Pátio, Índia e torre 18951012. Poxa, na 6315. Juliette Angulo Luz, chame agora a torre 118, decimal 95, Juliette Angulo Luz. 295, tá no Angulão. Juliette Tango Zulu, boa tarde, continua a aproximação, confirmando o pouso na 10. Afirmou no 0. Sente, aguarda autorização na pista 10, o Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. November Yankee Mike, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. November Alpha, controle, mantém regra de voo visual, corredor forte, reporte para regresso. India November Alpha reportará, pronto para regresso. Posto 320 Avianca, esquerda de Juliette, porta 2 na sequência, autorizado. Tente 02, ficar atento no 648. Juliette Tango Zulu, cheque o trem, livre pouso pista 10, vento 1-10 graus, 1-3 nós. Trem baixado, travado, Juliette Tango Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, Oceania 3-5, pode esperar dar 1-0, pronto. Cliente, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final, Oceania 6315. Vou manter o ponto de espera, Oceania 15. Mantenha a posição, November Yankee Mike. Vitor em Juliette, chame torre, 118, decimal 95. 18,95, agradecendo, Índia Júlia. Aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Vitor, Índia Júlia. Papa Tango, November Yankee Mike, autorizado, decolagem pista 17, vento 1,00 graus, 1,2 nós. Juliette da presente, autorizado final da 1-7, o ajuste 1-0, 1-2, reporta 2 milhas fora. Vitor, Índia, Juliette. Beleza, categoria. Reportará 2 milhas fora da 1-7, agradecendo, Índia, Juliette. Oceania 6315, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0, Oceania 6315. Juliette Tango Zulu no solo aos 1-7-0-0, libera a direita na delta e chama ao solo 1-2-1, 19.